para sermos gigantes. Faltando algo para sermos gigantes. Naves aos céus para sermos gigantes. Dedo na cara, parecemos gigantes. Conquistando planetas para sermos gigantes. Devorando almas, parecemos gigantes. E conquistando planetas para sermos gigantes. Devorando almas, parecemos gigantes. O mau futuro, o último degrau. Quem disse que o fim é o final? Quem disse que o fim é o final? O mau futuro, o último degrau. Quem disse que o fim é o final? Quem disse que o fim é o final? Não me diga mais sobre o mundo que você vê, sobre os pesadelos que você tem. O quanto tu gasta que é pra poder continuar a sonhar. E que você vê sobre os pesadelos que você tem. O quanto tu gasta que é pra poder continuar a sonhar. Criança atrás de armas se tornam gigantes. Criança atrás de telas se tornam gigantes. Antes da hora querem ser gigantes. Antes da hora querem ser gigantes. Criança atrás de armas se tornam gigantes. Criança atrás de telas se tornam gigantes. Antes da hora querem ser gigantes. Antes da hora querem ser gigantes. Nas ruas olhando no olho, encontrei mais brilho que em ouro. Vejo o perigo à frente, esperanças são balas no pente. Força é ter o coração quebrado e andar descalço sobre os cacos. E tirar do pé cada pedaço, reconstruí-lo novamente a marca. Não me diga mais sobre o mundo que você vê, sobre os pesadelos que você tem. Quanto tu gasta que é pra poder continuar a sonhar. O que você vê sobre os pesadelos que você tem. Quanto tu gasta que é pra poder continuar a sonhar. Anjos querendo ação, demônios o perdão. Humanos querem ter razão, deuses querem atenção. Anjos querendo ação, demônios o perdão. Humanos querem ter razão, deuses querendo atenção. Perdendo o que mais amamos. Agora entendo os danos. Só crescer já nos faz. Só crescer não nos faz. Só crescer, só crescer já nos faz ser gigantes.